Rádio Mackenzie. Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada Mac. Querido ouvinte, está no ar mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Esse programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu sou o Thiago Dalli e serei o seu apresentador da noite. E comentarista. Para começar aqui, à minha direita, João Pedro Iso. Traz pra gente o seu recadinho e o seu destaque. É, sexta-feira, dia da maldade, vamos começar aqui, né? Mandar um recado aqui pro nosso querido ouvinte, que ele pode nos escutar pelo aplicativo do iOS Mac News e pelo aplicativo do Android TV Mackenzie. É rápido, é leve, é só baixar. É, lá, esse é aí, meu garoto. Agora traz o seu destaque pra gente, João Iso. O meu destaque hoje vai para o Corinthians, que enfrenta o Atlético Paranaense na briga pelo G6. É, vamos falar muito sobre o Coringão e a batalha em busca da Libertadores, né? Isso aí. Agora com vocês, Gabriel, nosso segundo colega de bancada. Boa noite, Dali. Boa noite, ouvinte. É, meu destaque de hoje vai pro São Paulo, né? Trouxe aí o mito está de volta. Agora o Rogério Ceni foi anunciado como o novo técnico do São Paulo, começa em 2017. Vamos ver o que aguarda aí o tricolor. É, vamos discutir bastante também sobre esse assunto que trouxe muita polêmica pros torcedores e pra mídia. Agora com vocês, Vitor. Vitor. Boa noite, Thiagão. Boa noite, ouvintes. O meu destaque vai para o Santos, que tem um jogo decisivo contra o Flamengo neste domingo às 5 horas no Maracanã, hein? Acompanhe. É, em busca do segundo lugar, né? Acho que vai ser um jogo bem interessante. Vamos começar falando do Verdão, que tá próximo do título? Quando surge o verde, senti falta de emoção, hein, Thiago? O Verdão pode ser campeão nessa rodada. Basta um empate pra equipe verde levantar o troféu. Fala pra mim, Iso, o que você acha desse jogo? Você acha que vem o título? Um empate contra a Chapecoense em casa? Não dá pra imaginar outro cenário, né, Thiagão? É muito difícil que a Chape desgastada, um jogo muito difícil, a gente vai falar aqui depois contra o São Lourenço, né, que passou, foi na quarta-feira, né? Isso. Chapecoense, São Lourenço, acabou chegando à final, e vai vir muito, provavelmente com reservas ou com algum time misto, a gente não sabe ainda, não tem a divulgação da escalação, mas realmente é um jogo que tá tudo desenhado pro Palmeiras ser campeão, né? E tomara para o meu Cartola que o Palmeiras ganhe até por mais de um gol de diferença para ajudar aqui na pontuação. Ah, né? Você joga então Cartola e tá torcendo pelo Cartola, não? Você colocou o Palmeiras já é campeão, não que tem depois nós falaremos o time aqui, então é só para deixar claro que depois você vai desvendar aí esse mistério. É, o meu time aqui eu falo depois, mas é isso aí, o Palmeiras tem tudo para ganhar esse jogo. Você colocou o Gabriel Jesus no Cartola? Ah, com certeza, né? Tem gente querendo apostar no Eric, né? Que talvez entre no lugar do Roger Guedes, né? Roger Guedes, melhor dizendo, Roger, né? Roger Guedes. É, então. Mas o Palmeiras tem realmente um jogo... Tá na mão, tá, o cenário tá desenhado. Tomara que já coloquem a taça, porque é muito melhor o Palmeiras ser campeão erguendo, né? Por mais que não tenha certeza que o Palmeiras vai ser campeão, mas erguendo no seu novo estádio, né? Porque ganhar fora contra o Vitória é meio triste, né? É meio... Ah, triste não é, né? Triste não, mas é melhor é, mas assim. É vago, né? É vago, né? Vai estar sem torcida, quase, né? Sem torcida. Eu acho que é até melhor pro Palmeiras, garantindo o título nessa rodada, pra que o próximo jogo dê chance pra alguns reservas, assim, alguém que não disputou, e tentar salvar o Vitória também, retribuir o favor que o Vitória fez pro Palmeiras em 2014, né? A taça vai estar lá, né? Parece que já falaram que... Contra quem? Vai... Contra agora, o Chapecoense? É mais do que justo, a taça, né? Tá lá, o estádio vai estar completamente lotado. Aliás, um abraço aí pro Andrei, nosso companheiro de bancada. Acabou de confirmar, pagou R$400 no ingresso. Tá, não, tá podendo, hein, tá, Andrei? Você jura, por Deus? R$400 no ingresso. Abraço, dele, moleque. É open? É open segundo food? Segundo ele, é um preço de uma ida ao cinema e... um jantar romântico. É um... Caramba, precinho camarada. Esse jantar é essas duas coisas juntas ou é um ou outro? Não, juntos. O quê? Ah, tá. Não, porque esse jantar mas é aquele cinema no JK, no JK lá, okay. Que é aquela poltrona. Trona. De casal. É uma cama de casal, né? Eu nunca fui porque me falta recursos. É, eu acho que é. Me faltam recursos, mas eu gostaria muito um dia, quem sabe, depois que eu conseguir meu primeiro salário, né? Eu já fui já. Amor, te amo, viu? Beijo, linda. Então, ah, nem tem namorado, cara. O quê? Descubra, hein? Então, eu concordo com você. Acho que a Chapecoense vai dar trabalho, porém, não tanto, porque tá preocupada com o jogo de São Lourenço e todo o Brasil tá torcendo pela Chapecó, né? Pela Chapecó. Com certeza. Pela Chapecó. E o... Quê? Ó, oh, Flavião, que a Santista tá declarado cornetando o seu próprio time. Que beleza. Agora tem também a importância do Dudu no elenco, né? Vai ser o capitão, já é o capitão, e vai levantar a taça. O último foi quem? César Sampaio, em 1994. Ele tá se sentindo importante. O que vocês acham disso? Essa importância, ele pode se tornar um ídolo pro Verdão? Não, eu acho que sim. Acho que no momento que o Dudu recebeu a faixa, ele muda completamente. Ele tava vindo muito realmente mal. Realmente, com uma atuação bem ruim. O Cuca foi lá, acreditou nele, pôs a faixa nele e ele mudou. Chamou a responsa, né? Mudou completamente. Ele falou esses dias também no Instagram dele. Tipo, ele sempre faz uns posts meio que dando uma entrevista dele mesmo. É um bobo, né? Ele falava que isso aí mudou um pouco mesmo a importância dele, a visão dele. É um narcisismo isso aí, né? Você gosta? Conheço gente assim. O quê? Você é narcisista? O Iso é, viu? Não, eu perguntei você. O você quê? É o Vitor. Eu? Você é narcisista? Prazer. Não, então... Tá bobo esse cara hoje. Eu sou um pouco, viu? Ah, tá, entendi. Eu gosto de pentear meu cabelo. E além dessa importância do Dudu, eu queria saber o que vocês acham da, talvez, a ausência do Mina e do Tchê, que ainda são dúvida pro jogo de domingo, que vai estar tá lotado. A torcida tá esperando o título. Acho que uma derrota seria um cenário desastroso, entre aspas. É claro que não vai ser. O Palmeiras pode não perder o título, vai precisar de um ponto lá na Bahia. Mas a torcida tá empolgada num nível exorbitante. Então, Thiago, acho que perder é muito difícil, viu? Só se der um apagão, o Chapecoense arrumar força de não sei da onde, né? Da vida, né? Não, sim. É que eu acho que eles não vão jogar, nossa, com aquela vontade toda. E o Mina é um zagueiro de muita qualidade, não é à toa que vem sendo convocado, né, pela seleção da Colômbia. E acho que pra esse jogo não vai fazer tanta falta. Edu Dracena sempre, né, corresponde tá bem, indo, né? Ele tá indo bem, né? Acho que só no Corinthians, né? Que ele não foi bem, mas não, no Palmeiras... Não, achei que ele tá foi mal no Corinthians. Não teve oportunidade. Só que quem era o titular ali? Felipe Gil. Então era difícil pra ele buscar um lugar. Mas sempre quando ele foi utilizado, ele correspondeu. Só que ele teve menos oportunidades em relação ao Palmeiras agora, né? Sim, e o Tchê, ele é um motorzinho, cara. Ele não cansa. Ele é muito bom jogador. É um box-to-box, né? É. Sim. Moderno, como... É bom ter um jogador desse no time. Nossa, né? É muito fôlego, bom. Ele e o Moisés. 90, né? Parece que ele FIFA, se teletransporta, né? Para os lugares, né? Não, mentira. A gente não sabe qual que é o fôlego, porque a EA não licenciou, né, os jogadores. E a gente fica sem poder jogar o campeonato brasileiro pelo FIFA. Né? E vocês acham que se essas duas ausências, elas acabem sendo confirmadas, traz dificuldade? Ou mesmo assim vocês acreditam muito que o Verdão vai mesmo levantar a taça e que pode ter peças para recompor? Então, principalmente na defesa, eu acho que o Edu Dracena ou até o Thiago Martins, acho que dão conta do recado. O Thiago Martins, não sou um grande fã do futebol dele, mas assim, diante das circunstâncias, é bem capaz que ele consiga corresponder. E o Tietchan, eu não sei quem que entraria ali, o Thiago Santos, o Cleiton Xavier, será que ele mudaria um pouco o estilo do Palmeiras jogar? É, se ele colocar o Cleiton, vai ficar mais ofensivo, né? Moisés e Cleiton, né? E mais pode, um... É. Aí é capaz pode ter de ser vários contra-ataques. E você tem, né, que jogar ofensivo um jogo desse, né? Não, assim, o você medo. Tem que garantir, cima, né? O medo vai ser o contra-ataque, né? Porque pode ser mortal uma hora aí ou outra, né? Tem que ver, se o Ananias, por exemplo, vai jogar. Qual o Thiaguinho. Ananias Park, né? É verdade. Se ele jogar o Palmeirense já aí pode, já. Aí pode tomar gol, mas eu acho que aqui não vai fazer tanta diferença, não. Com viu? Certeza eu acho que não vai. Não, esse tipo de jogo nunca é fácil, né? Sim. Sempre sim. Um jogo com muita pressão, com muita expectativa. É difícil que você imagine que saia uma goleada, como, por exemplo, foi na festa do título do ano passado, Corinthians São Paulo, 6-1, né? Mas é difícil demais. É um jogo, por mais que a Chapecoense deve entrar com algum ou outro reserva, ela tem preocupações também no campeonato. A Chapecoense está em nono lugar, se eu não me engano, com 52 pontos, pelo que eu me lembro. E então ela vem para dificultar de qualquer maneira, seja com os reservas ou com os titulares, né? Eu acho que a maior dificuldade do Palmeiras realmente é ele mesmo, né? Sim. É superar esse nervosismo, porque a Chape acho que não vem para estragar a festa. Vem para fazer vem a parte dela. Vem para cumprir dela, a tabela, né? Também. O jogo da vida deles vai ser na próxima quarta-feira. Exatamente. Sim, o Palmeiras é o, desculpa cortar, é o psicológico, né? Sim. É, sim. Tem que estar bem preparado. É que nem, por exemplo, o Gabriel Jesus tem 19 anos. Por mais que ele já seja experiente ao ponto de seleção, artilheiro, muitos jogos importantes pelo Palmeiras, talvez ele possa, sei lá, erra dois chutes, aí, pô, eu não tô conseguindo fazer gol. Aí vai lá, aí dá aquela tremida, né? Ou até mesmo os experientes, talvez, sei lá, dêem aquela tremida e tal. É normal, né? É, então, esse... Natural. Esse é o problema. Talvez seja o último jogo do Gabriel, né? É, sim. Então, foi divulgado agora há pouco que o time está em negociação, vai renovar o contrato do diretor Alexandre Matos por mais 2 anos, e está também querendo renovar com o Gabriel, volante, e com o goleiro Jailson por pelo menos mais 1 ano. Vocês acham que é uma boa? Ah, com certeza, manutenção do elenco. É sempre importante ter muitas peças, né, pro ano que vem, que vai ser muito com muita competição, né? Eu não sei agora de cabeça, mas o Palmeiras deve disputar 4 ou 5 competições, né? E porque eu não sei agora como se funciona, se o Palmeiras vai conseguir jogar Sul-Americana, por exemplo, não sei, ainda não me adaptei a essas regras novas da Conmebol, né? Mas o Jailson é um goleiro bom, experiente, que tá lá para cumprir guardar o recado, né? Quando o Fernando Prass não puder jogar, com certeza ele vai voltar a ser o titular do Palmeiras. Sim, claro. Até pela identificação, né, com a torcida. O Gabriel, eu gosto muito do futebol dele. Eu acho que um cara que não é um brucutu para passar a bola, por exemplo, como o Williams do Corinthians, não, que a gente adora falar aqui, né? Esse é péssimo. A gente adora, graças a Deus, né? Graças a Deus. A gente adora falar do Williams aqui, mas ele também é um cara que sabe sair jogando e eu acho que ele tem bastante raça. Eu acho que isso é fundamental para um primeiro volante. Ele pode substituir o Tietê, né? Se o Tietê se machucar, o Moisés, né? Aí eu acho que muda um pouco, né? A característica, com o Gabriel um pouco mais defensivo, mas também é uma possibilidade. Mas a qualidade continua a mesma, né? Sim. Vamos pular o muro aqui e falar um pouco do tricolor paulista? O tricolor que anunciou a volta do mito, Rogério Ceni. Queria que o meu colega Gabriel falasse um pouco sobre isso. É complicado, hein? Eu acho que eles estão apostando muito mesmo. Tem um ano que ele saiu, né? Acho que ele estudou um pouco agora, né? Fez uns cursinhos aí pra ver. O Globo Esporte, desculpa interromper, anunciou hoje uma coluninha que no currículo do Rogério Ceni estava lá: Semana com Sampaoli. E 25 anos do São Paulo, ok, mas Semana com Sampaoli. Essa é pra botar no currículo, hein? É um pré-vestibular, né? Ele fez ali, né? Um intensivão. Intensivo. Mas vocês acham que ele tá preparado? Ele ficou um ano. Vamos supor que ele tenha estudado e realmente se dedicado nesse ano para se tornar o treinador do São Paulo agora em 2017. Eu acho que nem depois desse um ano de planejamento e de estruturação própria, eu acho que não seria suficiente. É estranho, porque a gente vê, pô, o Tite, que era um cara, apesar de que ganhou o Mundial lá com o Corinthians, ganhou o Mundial, a Libertadores com o Corinthians, e muita gente reclamava e criticava o seu estilo de jogo, foi passar um ano sabático para aprender. Então, se o Tite, que é um cara com vivência no esporte, milhões de anos nesse âmbito, teve que fazer um ano, e aí tudo bem, mudou seus conceitos, ok, só que ele já era técnico há muito tempo. Então, eu acho que demora um tempo para o cara assimilar esses conceitos e colocar na prática. Então, o Rogério Ceni talvez seja muito cedo para ele assumir o comando técnico do São Paulo. Então, eu concordo com vocês, porque assim, como ele nunca foi técnico, por mais que ele seja discípulo de Tele Santana, Muricy Ramalho, entre outros grandes, que ele foi treinado, eu acho que um ano é pouco, poderia ser uns 2 anos, estudar e ficar lá, talvez, sabe? Talvez ficar 2 anos e depois começar por baixo. Sim, claro. Sub-18, sub-20, não um sei. Sub-20. É. Fica com o Milton Cruz. Eu acho que ele aumentou, claro, as chances dele de ser, não queimado, mas de... A torcida hoje em dia, né? Não tem paciência, cara. Se não vier resultado, se ele não for pra Libertadores, continuar, não ganhar Paulista, não chegar... a torcida vai começar a xingar, vai pedir pra sair. O São Paulo entra muito pressionado no Campeonato Paulista, não ganha desde 2005, né, esse torneio. Então, com certeza, até o Hudson tinha falado essa semana que... Até o Hudson falou nessa semana que o Paulista seria como a Libertadores pro São Paulo, né? E o próprio Rogério falou... que espera que o Morumbi seja lotado em todos os jogos no ano que vem. Então é uma pressão muito grande. É, o Rogério falou que espera o Morumbi lotado todos os jogos, que é a altura do São Paulo, né? Sim, com certeza. Sim, tem com que manter certeza. Um público bom, né? E essa temporada não foi boa, né? Então a próxima, o torcedor quer resultado, vai cobrar, quer, né, trabalho, né? Mas assim, eu acho que ele deveria fazer como o Zidane fez. É, comparando, começa pelo sub-20, é 18, e se não der resultado, estuda mais. É, fica, não, fica mais tempo fora. Aí se der, sobe. Só que se der ruim, eu acho que ele não vai ser queimado. Porque ele fez como jogador, mas vai ser xingado como qualquer outro. Mas ele vai ser demitido, certo? Sim. Então sim, ele vai sair do São Paulo. Isso é verdade. Ele não vai ser um Milton Cruz. É, um Milton Cruz pra estar do lado, pra você estar ali dentro do clube. Eu acho que ele foi no ramo errado. Ele quer ser técnico. Mas começa ele como se auxiliar. Vê como técnico do São Paulo. Mas e daqui 2 anos, se ele for demitido e não trouxer nenhum resultado, não, ele vai ser técnico do Marília? Ele vai querer? Não, ele vai querer? Então, não sei. O Vitor falou do Zidane. O Zidane é um cara excepcional como jogador. Foi excepcional como jogador e muito inteligente. O Rogério também. Um cara muito inteligente. E o Rogério, tanto o Rogério pelo São Paulo e o Zidane pelo Real Madrid, conhecem os atalhos, as entrelinhas, né? São da casa, né? São da casa, então eles sabem ali como funciona o esquema, né? Então isso acho que pode beneficiar o Rogério. O porém é que a gente não tem essa garantia. Eu não consigo imaginar ele sendo xingado pela torcida, mas também não duvido. Então é uma coisa difícil. Então, se der errado, pode ser que ele seja demitido. E se ele foi demitido no clube que ele atuou por 25 anos e vai é uma jogar, estrela, que time que vai querer contratar ele como técnico se nem no time que ele conhece, que ele... Entendeu? Imagina meio o Corinthians mal, né? E dá uma proposta. Não, ele vai treinar o Corinthians. Ele vai treinar o Corinthians, ué. Dinheiro. Vai ficar desempregado? Difícil, eu acho que ele sairia pra algum clube... Da Europa ou mesmo do Brasil. Mas será que talvez esse é o sonho dele? Ser técnico do Beşiktaş? É, então. Acho que ele começou errado. Ele deveria... Cara, eu imagino que... Espera um pouco. Eu acho que assim, Paulo, clube de São Paulo, talvez ele nunca treinaria, mas... Não. Mais Inter, Cruzeiro, eu acho que ele treinaria eu assim. Acho difícil. Eu acho que ele treinaria. Imagina se o cara vai treinar o Inter. Eu acho que ele treinaria. Mais odiados pelo São Paulo. É que ele ficou quanto tempo? Ele não quer disputar a Série B. Bom, jogou a polêmica no ar, hein? Ok. É que ele ficou quanto tempo no São Paulo como jogador? 25 anos, né? 25 anos. Cara, ele não atuou. Quantos anos você tem, Vitor? Eu tenho 19, viu? Acho que é mais do que a sua idade. Será? É um número importante, né? Enfim, vou dar uma pulada no assunto, que senão a gente vai ficar falando até amanhã aí, sobre Thiaguinho. O futuro do Rogério Ceni. Eu queria falar pra vocês que o Tricolor venceu, os meninos. Venceram o jogo de ida no Morumbi ontem, 3-1 Bahia, contra, né, o Bahia. É. Copa do Brasil sub-20. Aí tá aí um título importante, Brasil. O Brasil. São Paulo não tem Copa do Brasil, a molecada dá um jeito de... No sub-20 tem. É, na molecada representa. O que vocês acham? É, eu acho que o São Paulo não dá pra falar que não tá revelando bons valores. Com certeza, talvez não sejam, exatamente, não sejam tão bons quanto o Neymar, Gabriel Jesus, mas o São Paulo tá sempre aí. Não dá pra reclamar. A estrutura do CT de Cotia é invejável. É uma das maiores, né, do Brasil. Com certeza. Pra moleque é muito boa. Não, com certeza é muito bom. Então o São Paulo ganhou também a Libertadores, eu acho que foi nesse ano, né, da sim, categoria. Sim. Então tá sempre, tanto nos títulos, mas como na revelação dos jogadores. Então tá sempre bem, né? O que acontece com esses meninos, né? Eu só acho que o único problema é, por exemplo, eles jogam, vão ser campeão agora. Como é que chega no profissional? Muito, muito menino não é aproveitado. E muitas vezes jogam na fogueira, né? Sim, por exemplo, o Corinthians tem um menino novo que é o Léo Jabá. É. Ele é um excelente atacante, moleque tá sempre na seleção. Primeiro jogo ele fez contra o Inter agora. Sim, nunca tinha jogado. Jogou bem. Jogou em 5 minutos. Em 5 minutos ele fez mais do que o Gustavo. Só que o técnico não tem a confiança de jogar esses moleques pra jogar no titular e tentar eles se revelarem mesmo. Então, esse é um problema que tem que ver com os técnicos dos profissionais. Porque na base estão mostrando que realmente tem gente com futebol ali, mas o espaço eles não estão tendo. Tem que ter uma transição, né? Sim, com certeza. Eu concordo com o Gabriel, porque o São Paulo tem 4 jogadores que subiram recentemente e são bons jogadores. Eu acho que o Rogério Ceni ele aproveitaria eles da melhor maneira. Você falou do Léo Jabá, só um parênteses. Ele tem Gustavo e Jô, né? Na sombra. Meu Deus, né? Ele não vai jogar muitos jogos. Minha humilde opinião é que o Léo Jabá é melhor do que o Jô mais Gustavo. Com certeza. Não duvido também. Sim, com certeza. E esses meninos do São Paulo, se ganhar, vão ser título inédito pro clube e vão subir com fome É de jogar, só que talvez joguem ou não, né? Cara, uma coisa... Depende do treinador. Uma coisa que eu ia falar, a gente tava falando dos novos valores do São Paulo, eu lembrei do Luiz Araújo, que é um cara bom. Sim. Bom. Ele tem defeitos, com certeza tem, mas não vai ser um Messi da vida, mas é um bom jogador. E ele pode agregar muito em 2017, mas às vezes, muitas vezes foi queimado, foi jogado na fogueira em alguns momentos que o São Paulo tava pior do que tá agora, nessa temporada mesmo. Então, eu acho que, por exemplo, ele, David Neres, até o João Schmidt, que teve um bom esse início. David Neres é bom, hein? É, bom jogador. O João Schmidt, eu acho um cara muito bom pro futuro mesmo do São Paulo. Só que tem que ser mantido, né? Mas isso é importante, eu acho. Os clubes aqui estão um pouco mal acostumados com revelar jogador como foi o Neymar agora. Ah, sim. O pessoal tá Fica esperando sempre imaginando, o próximo, né? Ah, vamos revelar o Neymar, Revela boas peças para o seu setor. Você tem um time bem montado, com bons jogadores, não excelentes, você leva um título. E que são da casa, você não tem que gastar o dinheiro nele, né? Falamos muito do São Paulo, vamos falar um pouco do Coringão. Solta o hino do Corinthians aí para mim, Flavião, por favor. Corinthians que está visando o G6, tem confronto decisivo contra o Atlético Paranaense às 21 horas. O que vocês acham desse jogo? Você acha que vai chegar nessa Libertadores tão desejada pela torcida corintiana? Cara, é difícil, né? Atlético Paranaense, apesar de que joga mal fora de casa. É em casa, hein? É, o Atlético Paranaense joga mal fora de casa. O jogo eu acho que vai ser um jogo, aquele jogo de detalhe. Não vai ser um jogo de muitos gols. Até porque o Atlético Paranaense tem uma das melhores defesas do campeonato e o Corinthians não tem um grande ataque. Eu vou dar uma dica aqui pra você, é difícil, ouvinte. Né? Sábado à noite, se você não tem nada pra fazer, pega o metrozão. Itaquera, 21 horas, Corinthians e Atlético Paranaense. Vai ser um bom jogo. Agora, leve sua namorada, promessa, sua amiga. É isso que eu ia falar. Leva sua namorada, sempre bom aí, levar no jogo. Se você é solteiro, leva o contatinho. Leva ninguém, vai sozinho. Leva o contatinho. Leva boa. Ou você fica ou na sua casa... Ou leva dois contatinhos. Não. Vocês estão abusando, eu vou pedir pra vocês controlarem aqui. Ou você fica na sua casa vendo o jogo no seu conforto junto com a sua namorada ou seu contatinho. Aí eu acho que vale a pena. Que aí, o caso do Vitor, que tá sem dinheiro, que ele falou aqui, é uma boa opção, né? Ou vem no bar lá, para lá. Aí custa. Não, fica em casa. No caso do Vitor. Não, desculpa dispersar. Falem aí sobre a vaga na Libertadores. Vocês acham que tá chegando? Cheirinho. Tá difícil. Cheirinho, esse papo de cheirinho dá certo. O Botafogo pega a Ponte Preta e é confronto direto entre Corinthians e Atlético Paranaense, que estão com um ponto de diferença. O Botafogo, cara, quatro jogos sem vencer já, né? O Corinthians cava a vaga dele se ganhar do Atlético Paranaense. Exatamente, é isso aí. Então, o Corinthians depende de si mesmo. Leva a namorada, vai pro jogo. Mas o problema é se ganhar, né? Porque não tá ganhando, né? Sim. Ganhou tá do difícil. Internacional, nas mas foi coxa, naquela, né? Tá difícil. Quer ver? Eu vou soltar pra vocês aqui a escalação do Coringão e vocês analisam com calma. E me falem o que vocês acham. Vamos no lá. Gol, nosso querido Walter. Vou falar a zaga aqui. Fagner, Wilson, Valbuena e Wendel. Aí a galera só já o Fagner, assustada. Só o Fagner. No meio, Christian. Nossa. Posso não. continuar ou vocês vão não, pirar tá, aqui? Fala aí. Marquinhos Gabriel. Nossa. Camacho. Meteu um golaço lá contra o Figueirense. Vamos dar moral pro menino. Mas só fez isso. Rodriguinho. A esperança de gol. Tá é Marlone Golpuskas. Esse é o monstro. E o meu querido amigo Romero. Nossa. Esforçado. Desespero. Melhorou? É o garotinho desespero. Melhorou ou vocês acham que piorou a esperança de vitória? Eu acho que o Guilherme tá de volta, já tinha que colocar o Guilherme. Já errou aí. E o Guilherme Arana tá no momento melhor do que o Wayne. O Giovanni Augusto tá melhor? O Giovanni Augusto? Então, ele tinha sido expulso, tá voltando, mas vai pro banco, né? É que é melhor que o Romero, né? Sem pernas. Olha, vamos falar por mim, né? Se eu fosse o técnico do Corinthians, eu colocaria o Camacho como primeiro volante, como ele tava jogando antes. O Corinthians tava jogando melhor, o Camacho é um bom jogador, mas eu acho que falta um pouco de intensidade pra ele. E ele sendo o primeiro volante, apesar de que não é a posição certa dele, e isso pode ser trabalhado no ano que vem, tendo o apoio do Giovanni Augusto, é melhor do que jogar com o Christian, porque o Christian não dá mais. Bela análise. Pode pôr um Cone ali no lugar do Christian, que joga mais foi, que ele. Foi uma análise, sim. Eu tinha visto uma análise aí sobre o jogo do Corinthians Internacional, que o Christian não foi mal nesse jogo contra o Inter, porque ele não teve esforço nenhum, porque o time era horrível. Não teve. O que ele fez? Ele podia sair com o Williams, né? Acho que podia dar uma mãozinha, né? Faz um pacote. Eu entendi outra coisa, mas tudo bem. O quê? Não, eu tinha... O quê? Não é isso que você tá pensando, eu achei sair com o Williams jogando. como não, titular. Não, aí imagina, eu achei estranho. Eu posso colocar você mais uma perder, pauta né? aqui? É. Que eu tô vendo que vocês estão falando do Williams, do Camacho, com problema com o Christian. Não estão gostando de nada. Eu vou trazer talvez uma solução, quem sabe? Olá. Wagner, calma aí. Meu não Deus. Se empolguem. Wagner, ele tá com um problema jurídico. Nossa. Eu vou falar o time dele aqui, que eu fiz um curso de japonês. Japonês não, é Tianjin chinês, tá? Iteda. É chinês, sabia, ele né? Ele joga nesse clube chinês, exatamente. É, ele fez um curso de japonês pra falar... Por isso que eu falei errado. É, o departamento jurídico tá esperando o rompimento do contrato, mas não tá dando certo. O que aconteceu? Ele tá cobrando quase 3 milhões de dólares, desculpa. Pera, do Tianjin, do Tianjin, tá, tá. Como se ele estivesse cobrando do Corinthians. Então. Aí fica na China, ele né? nem chegou, já tá cobrando 3 milhões. Aí fica na China. Gente, né? tá ele tá querendo vai. Dinheiro do chinês lá. Traz o Zizal de novo. Ah, melhor. Bem melhor, Marco. Mas aí, ó, bem. Ele vai chegar aqui de bolso cheio, com 3 milhões do chinês. Não vai jogar. É de dólares. Vai jogar nada. É de dólares, meu querido. Nossa, 3 milhões. Não é nossa moeda. Não. É mais de 10 mil. É, mano. Mais de 10 mil. Ele vem aqui e compra a rádio Mackenzie. Quer uma dica, Wagner? Continua aí comendo pastel de flango, catupili, muito gostoso, comida com cassolo na brasa, muito bom. Bem melhor do que ficar aqui passando perrengue nessa crise. É bem melhor. Seu carro, você esse é o seu curso de chinês. Né? E o seu carro não vai ser seu queimado também. Salvo. Fica aí na você China. Fez, você fez na mesma sala que o Dali, é, o curso? Você fez o curso japonês pra falar não, chinês. Eu fiz em chinês, chinês. E o curso de pastel também. Mas agora, sinceramente, okay, vamos voltar aqui. É vocês acham que seria uma boa? Vocês acham que seria uma solução pro time não. do Corinthians? Não. Ó. Pra arrumar o meio de campo. Olha, eu vou colocar um talvez. Porque o meio boa. Ofensivo é bom, né? Pra distribuir a bola. Coisa que os meias que nós temos é que são... É podem, nós né? quem? Nós... polêmico. Okay. Comentário clubista. Que nós. Polícia do clubismo. Comentamos sobre os jogadores. Ah, tá. Não é isso? É isso, né? Isso olha só. Acho que você se perdeu saiu aí. Bem, saiu enfim, bem, saiu acontece, bem. Acontece. Eles não estão dando conta. E o Marlone é você colocar ele de meia, o Guilherme, aí perde atacante, perde ponta. O Marquinhos contra o Figueirense, ele não conseguiu dominar duas bola. Bolas. Cara, juro. Eu lembro. Eu, que sou horrível, eu dominava a bola. Mas será? Eu dominava. Vamos apostar. Daquela pressão. Será? Daquela pressão. Não, mas poxa... Era fácil, cara. Ganhando o dinheiro que ele ganha, eu dominava até uma bomba no peito. Olha, não sabia se explodir. Não sei vocês, mas eu conheço o futebol do Thiago Dalli. Ele ali jogando ele na dominava. Ponta direita ou ponta ele esquerda dominava. Do Corinthians. Com certeza, não só dominava, mas estaria fazendo vamos mais manter gol. A humildade, titular. Que agora eu sou apresentador e comentarista. Novo camisa 7, contratado. Ô, louco. Eu gosto da 10, né? Ah, olha lá. Pode pegar. 10, Guilherme 10. 10? É, não, é, pode. Qualquer pode. Um usa 10. É, então, e vai ser uma contratação possivelmente boa, mas não sei se vai render. Depende. Com certeza olha, não eu rindo, acho mas... que se o Wagner fosse contratado no time que o Corinthians tinha em 2015, ele ia jogar fácil. Porque naquele time todo mundo aí, jogava. Até eu. Sim. É, pois foi é. Eu lá que eu jogo. Rodriguinho, nossa, também tava jogando muito sim, bem, né? O naquela... Rodriguinho, né? Que é o Rodriguinho. O Iago de lateral esquerdo tava jogando bem. Meu então, Deus. Né? É, eu queria comentar aqui que eu tenho um colega conhecido que chama Rodrigo Figueiredo, que ele subiu agora pro profissional. É verdade. Acho que vocês conhecem. Ele estudou com... João Iso conhece não também. Não comigo, mas... Conhece, a gente conhece. Acima da nossa tá, série, tá né, no colégio. Tá nas festinhas com a gente. Ele é um menino que pode ser aproveitado tá também. Tá no baile, né? Subiu agora com o Léo Jabá. E, cara, eu acho que... Que posição que ele... Ele é meia. Posição do meia Wagner. Canhoto. Posição do Wagner? Jogou muito favor, bem e não jogou a final do... Que final que o Corinthians perdeu? Paulista. Não, contra Paulista. O Botafogo. Foi Campeonato Brasileiro? Foi Campeonato Brasileiro, foi que é diferente, perdeu exato. Perdeu na arena. Sim. Perdeu, e ele não jogou o jogo de... Não jogou a final, que ele tava machucado. Então, cara, ele era o 10, ele colocou o time na final, ele fez o gol na semifinal. E aí o Corinthians foi mal na final e perdeu, né, pro quem Botafogo. Sabe, tava, por que não apostar na base, ao invés de trazer um cara com tanto problema? O cara já tá com problema e na já China. Já tem mais de 30 anos. Ele não sabe nem falar chinês e tá com problema lá. Imagina que os problemas que ele vai arranjar. E vai ganhar 10 mídia, né, pra não conseguir... Ou melhor, não conseguir jogar, né, porque todos não conseguem. Você vai né, querer jogar se você... 10 milhões de dólares, você vai pensar em treinar cedo amanhã? Pelo e, amor de detalhe, Deus, né? O plano do Corinthians era que o Wagner começasse a treinar ainda esse ano, né? Ah, ele deve estar tá querendo né? treinar agora. É, eu acho que ele tá dando graças a Deus lá, que tá dando lá em Cancún, né? Ele deve estar dando graças a Deus. Miami Beach. Quem entrou foi esse... Foi lá pra Disney, né? Isso conhece bem lá. Viu quem? Aonde? Miami Beach. Você conhece? Nunca fui pra Miami. Será? Gostaria muito. É, só fui pra Orlando. Eu tive lá um dia. Beleza, continua aí. Eu queria dizer também aqui pra vocês que agora a gente vai descer a serra. Vamos falar do peixe. Santos. O peixe nosso querido Santos que busca o título. Será que eu falo assim? Título? Busca o título? Busca garantir. Até os próprios jogadores. O vice-campeonato, será? Arregaram. O que vocês acham? Arregaram? Não, assim? Arregaram na estão atrás da jogaram vaga. Jogaram toalha, né? Vocês estão muito vais aqui, eu vou soltar a pau. É um adjetivo ruim. Calma aí. O Peixe joga domingão contra o Flamengo no Maracanã. Flamengo que é o adversário direto. Então, se você não vai fazer nada domingão, vai pro Maracanã. Que jogo. Valendo o segundo lugar, provavelmente. Leve sua namorada. Eu queria saber o que vocês acham desse jogo. Olha, sinceramente, se eu tivesse dinheiro pra ir pro Rio de Janeiro, eu iria, porque vai ser um belo jogo, viu? Aproveita Maracanã. Black Friday aí, vai que tem a promoção de voo. É, uma passagem. As milhas, né? Vão ser as milhas ajudam também. É verdade, bem lembrado, Gabriel. Passa aquele domingo lá com o bombom, né? Com o bombom, é. Na praia, de praia. Mas você vai levar o bombom? Você vai pro Rio de Janeiro, tem que ir solteiro. Ah, é? Descubra, hein? Vamos focar aqui, vamos focar. Queria deixar claro que o vice-campeão vai receber a quantia de quase 11 milhões de reais. Então, o terceiro o já pega 7... vice. O vice. E o terceiro pega 7 milhões. Então, são quase 4 milhões de diferença, que vai entrar muito bem pro caixa de alguns dois times, Santos ou Flamengo, né? Você acabou de falar dos 11 milhões. Eu só queria fazer um adendo. O que o vice-campeão vai ganhar, o Wagner vai ganhar. A denúncia. O Wagner, só o Wagner. Imagina queria aí. Deixar claro isso, que esse comentário foi muito oportuno. Obrigado, vai lá, Isa. Vai lá, continua. Não, foi muito bom. Agora eu queria que vocês discutissem um pouco sobre a batalha do segundo lugar, que não é qualquer coisa. É uma quantia significante, né? 3 milha. É, se o Vasco tivesse na primeira, hein? Que motivação pra continuar como vice. Ah, é verdade. Mas hoje vocês é sexta, acham, né? Como pode. É que vocês acham que vai ser essa partida aí? Não, vai ser um jogo importante, eu acho. O Santos tem que vir totalmente focado, né? Porque um jogo fora de casa nunca é fácil. Contra o Flamengo. O Flamengo querendo ganhar pelo menos o vice pra pelo menos ter um cheirinho pra levar pra Libertadores. Cheirinho. É... Mas pelo menos vai pra Libertadores diretamente, sim. Né? Porque o Atlético Mineiro não vai chegar e não deve vencer. Maracanã deve lotar também. É, então, acho que vai ser. Tem tudo pra ser um grande jogo, eu acho. É, que o Flamengo, ele ganhou tanto dinheiro ano passado, né? Que eu acho que. Quanto? É 10? 10, 7? Quem? O Flamengo? O Flamengo? Ganhou? Eu ouvi. Ele ganhou, acho que ele lucrou cento e poucos. Ah, lucrou. Ah, tá, entendi outra coisa. Nenhum clube, acho que do Brasil, conseguiu lucrar essa quantia. O planejamento acho financeiro, que nem o Palmeiras, né? Do Eduardo Bandeira de Melo. Vai ser um excelente jogo, só que o Santos nunca se dá bem fora de casa. É, eu não sei, parece é que tá no... É no DNA. Sério. É tá, isso. DNA. Boa, gostei. Tá no DNA deles que vai não vamos ganhar, bem, né? Sempre bem na Vila, nem tão então, bem fora, né? Parece que o inclusive psicólogo, deixou escapar ele não, contra ele não o Cruzeiro vai, né? A vitória no último minuto. Nossa, sim, é complicado, né? É, porque... E um golzinho pífio, né? Desculpa, é, quatro pontos era muito difícil, mas também era mais... Só uma pergunta rápida. Tranquilo. Chance de título pro Santos? Rápido. Zero. Um o quê, meu filho? É 1%. 1%. É o imponderável do futebol. Mas você tá em cima do muro, hein? É aquele 1% vagabundo. Ah, você tá muito matemático. Eu quero saber se você acredita no título do Santos. Não. E você? Mas em segundo lugar, sim. Na minha opinião de comentarista e apresentador... Barra apresentador. Eu acho tá que, infelizmente, queria dar um salve pro meu querido Flavião, que tá na casa grande dele. Vai ser vice boa de novo. Ele, ele deve estar tranquilão um momento desse, lá na praia, em Santos. Já fica triste que vai vir o vice, talvez. Talvez o vice, quem sabe. Beleza. Falar um pouco agora do Elano, né? Da aposentadoria do Elano. O que você acha, Iso? Foi importante, mas agora melhor no banco, né? Melhor na diretoria, melhor se envolver na administração. Nesses dois anos aí, o ano passado e esse ano aí que ele tá jogando no Santos, e que teve emprestado, né? Agora não lembro o nome. Jogando, né? Coloca umas aspas. Exatamente, aí. Muito bem lembrado. Ele jogou, de verdade agora, no time da Índia, que eu não lembro o nome agora. Ele ficou emprestado alguns meses, né? No final do ano passado. Mas realmente ele mais reclamou, foi expulso ele do que ele tem mais cartão do que jogo, porque ele tomava cartão no banco. No banco. É verdade, ele foi expulso uma vez. E pior que ele conseguiu ser expulso na Índia. Na Índia? Como ficou... você consegue ser expulso é difícil, na hein? Índia? Eu não sei nem falar indiano. Rapaz então violento, pra... né? Ele vai roubar a bola é de não, quem? Não, mas ele teve uma bela de uma carreira, vai. Foi André uma carreira Santos que jogava lá pro Elano. O André Santos? Jogou lá. O André Santos jogou lá no time do Elano, eu lembro disso. Jogou. Eu queria destacar também... Tá bem na Turquia, velho. Que ele deve estar tranquilo porque ele tá se aposentando em casa. Diferente de outros jogadores de sua época, como eu não queria citar Robinho, não vou citar Diego, não vou citar Diego também... Alguns jogadores que atuaram com ele, né, naqueles incríveis meninos da Vila, que... E também o Santos Estão que traindo foi. O Santos. E o Santos que foi absurdo. Campeão da Libertadores a última vez, que foi em 2011, né? Que o Elano 11. Jogou. 2011. Ah, tá. É, o Corinthians foi depois, 2002. Então, que ele jogou muita bola, comandou ali. O Ganso ficou machucado naquela época. Ó, até o Alan Patrick jogava no Santos. Alan Patrick, é, Zé Eduardo, enche a boca pra falar Alan Patrick. Zé Eduardo jogava. Zé Love. Você fala do Neymar logo, pô. Não, o Neymar é o concurso. Tá falando, né? Alan Patrick, é monstro, Zé Eduardo. Não, cara, falei o ouvinte tá imaginando falei time de várzea. Não, mas o Santos era muito bom na defesa. Tem o Danilo, que joga no Real Madrid. Aquele time do Santos era muito bom. E o Elano comandava ali o meio campo, né? Ele era um maestro. Ele também era novo, né? Não tão novo, né? Não, mas 5 anos atrás... É, mas não. Só 30, né? Hoje ele não tem força nem pra gritar lá do banco. Não, pra não, orientar os jogadores. Isso tem. Então isso cartão, tem, porque por isso. Ele é expulso toda hora por isso. Eu acho que essa aposentadoria dele veio em uma excelente hora, né? Porque ele não tava jogando, tá na hora, né? Tá na hora. Ele entrava nos 40 do segundo tempo, é pra dar toquinho de lado, né? Pra dar toquinho de lado. Ele era o recadinho que o Osório passava, ele era a versão humana. Ele só entrava pra falar porque ele entrava aos 45. E o ele... que vocês acham da festa que vai ter? Vai ter uma festa de despedida. É contra o Manchester City. Vai ser um joguinho só contra o Manchester City. O Santos gosta, né, de apanhar? Nossa, deve ser, né? Fez um amistoso com o Barcelona. Agora com o City. Teve um amistoso também agora vai nas ser férias. Isso aí? Quando vai ser isso aí do City? Tem data? Será tem, que o Gabriel tem, Jesus tá pra joga? Janeiro. Nossa. O Gabriel Jesus joga, ah, verdade, hein? Não, o Gabriel Jesus vai jogar, gol, eu acho. Vai meter gol. Acho que eles deviam trazer o Léo. Com todo respeito. Comentário, abre aspas, Flavião, Gabriel Jesus não faz gol em clássico, fecha aspas. Polêmica. Não, mas o City, ainda mais em janeiro, que tem começo de FA Cup, já foi eliminado da... É, o time reserva. Já foi eliminado ele da é Copa reserva? Da Liga Inglesa. É, ele é. Na verdade. Já jogou, já sim, tá eliminado da Copa da Liga Inglesa, mas são muitos jogos do Campeonato Inglês nesse período. Então, o City deve vir com os seus juniores, né? Então, e talvez o time reserva ganhe. Dele é boa. É. Não, mas talvez venha com os juniores. Que? Mas tem que ver sub-20? O contrato que eles vão firmar. Sub-20? Porque o Benfica firmou um contrato com o Santos que não... O Santos firmou um contrato com o Benfica que não poderia utilizar, que deveria utilizar seus titulares. É que eu acho que tem que ver errado, como né, que vai ser isso aí. É você vir com um sub... E vai ser na Vila, né? É com um sub-21. Pô, traz Agüero, traz... Nossa, que você tá maluco que o Agüero vai vir pra Santos jogar? Vai pisar na Vila? Ir, na Vila, ir, Vila famosa? Não, eu acho que não vem, hein? Na Vila Famosa, todo mundo quer jogar. Eu desço um pra praia lá. Da vida vem. Imagina você desce lá, tá o Iachurre na praia. Aí eu tiro foto. E o Guardiola, então? Acho que se o Guardiola viesse pra Santos, nosso querido colega Vinícius Henrique iria até Santos de joelhos. De bicicleta, de bicicleta, que é mais fácil. De bicicleta. Não, mentira, ele ia pedir pro pai dele alugar um jatinho. É. Tô brincando. E, cara, eu vou assustar vocês um pouco aqui. Eu fiquei um pouco assustado com essa notícia. Olha lá, o que é? A dupla de zaga do nosso Santos, querido Peixe, contra o Mengão, vai ser provavelmente Yuri e David Braz. Quero ver ganhar com esses Barrosos! esse é o comentário. Eu acho que é uma zaga que, assim, pede pra tomar gol. Com certeza. Mas o goleiro é bom. É o Vanderlei? Não, é. Não vou desmerecer o Vanderlei de jeito nenhum. Não, então, só que a dupla tá de zaga que defende o Vanderlei, parece que quer atacar ele. Eu vou defender o Yuri. O Yuri é um moleque bom, vamos mas lá. É volante. Abre aspas. Ele abre não aspas. É zagueiro. Ixi, é, tá difícil, hein? E o Fabiano Nogueira? O que aconteceu com ele? Ele fez aquele erro foi pra lá, Record? Aí fica... se perdeu ou foi pra Record? Quando a pessoa some, aí você vai ver se ele tá lá na novela da Record. Foi pro Canadá. Né? É, foi uma piada. É uma piada. Ele foi fazer o... O que que foi? O do Moisés lá. O do Moisés lá. Do Moisés? Como assim? A novela lá. Esqueci. Dez mandamentos. Vocês estão perdendo muito foco. Eu quero saber o que vocês acham da zaga com o Yuri improvisado, né? Entre aspas, será? É o que tá tendo. É o que tem, é o que tem pra hoje. É o que tem pra hoje. É o que tá porque tendo. Fabio, o nome dele? Até perdeu o foco, hein, Thiago? Fabiano. Nogueira, fala Nogueira. Nogueira, grande Nogueira. Então ele... Grande Nogueira. Ele falhou contra o Cruzeiro, aí eu acho que tiraram ele, não foi? É que ele foi substituído, aí ficou bravo, aí o psicológico dele deu aquela falhada. Dorival tirou, né? É, então aí agora o Yuri vai ter que aguentar a bucha. Ah, mas o Santos... Isso só ressalta que o Santos tem que contratar um zagueiro pro ano que vem. Sim, né? Podia aproveitar também alguém da base, né? É que o Santos talvez tem uma base interessante. Ah, né? Colocou um cara improvisado, né? É. Improvisado. É, meu cara, é volante. Não, ele não pode ouvir isso, ele vai ficar triste. Ué, falar, você vai jogar improvisa e chama de fora. Chega quem tem de fora aí pra cumprir. Chama o Yuri aí pra fazer a zaga. Não é parece crítica. Educação física. Ah, é crítica, ele é polivalente. Tem 9 jogadores, falta um pra fechar o futsal. Lá você chama o segurança. Bota o Rodrigão. Eu acho que podia botar o Rodrigão na então, zaga. Mas chamaram o Flavião, ele. Ele que tem adora qualidade, o Rodrigão, né? Mas o Rodrigão é grande, já podia jogar ali na coloca defesa. Coloca o Joel. Joel. Esse cara Cruel. Tá no Santos ainda, pô? Tá. Tá. Não, não é o Cruel. O Cruel tá no Joinville. O quê? Tem dois Joel? Tem dois. É o Joel Cruel e o Joel do Curitiba. Vai lá, Dali. Falamos muito sobre os quatro grandes de São Paulo. Vamos para um rápido intervalo. Voltamos já. Ele manda... Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Please don't stop the music. But now we're rocking. seu aí, eu arredondo o meu aqui. E estamos de volta, querido ouvinte, para o segundo bloco. Vamos falar, sabe de quem? De quem? De quem? Da nossa quem? Querida Chapecoense, que garantiu a vaga e enfrenta quem? Iso. Atlético Nacional. Cheirinho de... derrota? Vice. Nossa, o quê? Cheiro de derrota. Eu, como São Paulino assumido... último programa meu, admito que tenho muito medo do Atlético Nacional. Borja, todo mundo tem medo, tenho pesadelo com Borja. Eu, como comentarista e apresentador, admito, sou torcedor da Chapecoense nessa final. Todos nós, né? Acho que o Brasil todo. O Brasil inteiro está com a Chapecoense. Conheço um amigo chamado, não vou citar o nome, Vinícius Henrique, que vai torcer contra a Chapecoense. Por quê? Apesar de que o pai dele conseguiu 5 camarote. Camarote no Couto Pereira, né? O palco da decisão, já que a Chapecoense não vai poder mandar a final, né? Ouvi dizer que vai levar Arena Condá. O quê? Boatos que 5 sortudos da nossa arquibancada Mackenzie estarão presentes. A rádio toda. Eu queria deixar claro. Boatos. Queria deixar claro aqui que eu estou negociando com superiores do Mackenzie uma ida ao Couto Pereira do Arquibancada Mac para fazermos o programa ao vivo lá no dia da final, no momento exato do título da nossa querida Chape. Aí eu vou chorar de emoção. Heitor, nunca te pedimos nada. É, verdade. Não mesmo. Eu não falo mais do Heitor. Você não pode mais falar, está assustado com esse assunto. Vitor está suspenso. O que vocês têm para falar sobre a classificação do Atlético Nacional? Eu esperava mais jogando em casa. Mesmo foi um jogo equilibrado, né? Mas passou sufoco, cara. Nada de uma expulsão show, lá no final. Do... Bom lembrar que o Borja não jogou, né? Sem Borja. Riveros foi expulso. Riveros. Mas esse Riveros é do Cerro, né? É do Cerro. Sim. Do Cerro foi expulso e aí acabou a pressão nos últimos 5 minutos. É, mas o Borja fez muita falta, né? Ele faz falta demais para qualquer time da América do Sul, porque eu acredito que ele é o melhor jogador, pouco, né? Melhor atacante da América do Sul, né? Ele vai sair, né? Tipo, falaram da temporada. Falaram do Barcelona. O quê? Barcelona. Suárez Banco. Mas é melhor que o Paco Alcácer, talvez. Ah, boa. Olha, até aí você contrata o Dali, que joga infinitamente melhor. Não dá essa moral pra mim, que aí ninguém vai me segurar. Quem é Turan? Meu Vitor Correa, meu querido, solta pra mim o seu palpite pra final da Copa Sul-Americana, por favor. Primeiro, queria deixar claro, Iso, dá pra gente aqui, dá tudo pra gente aqui as informações. Aí é com você isso aí, mas pera, você quer saber os resultados ou... Eu quero que você passe as informações do jogo pro Vitor Correa soltar o palpite dele pra final da Copa Sul-Americana. Vamos lá. Que informação. Onde é que vai ser esse jogo? O primeiro jogo vai ser no... Atanásio Girardot, no estádio do Atlético Nacional. Isso. E a volta foi decidida em que local será o jogo? Bom, se você tivesse prestado atenção no que eu falei, eu já tinha dito... Já prestamos, por isso que eu pedi pra você repetir. Pra que isso? No Couto Pereira. E, nossa, vai ser uma grande final com muita gente. Tomara que a arquibancada esteja lá. O que você tá pedindo? Vitor Correa, o palpite, por favor. Coitado do Iso. Então, eu acho que lá, eu acho que a Chape não ganha... Mas se perder, perde de 1-0, porque vai ter que sofrer lá. 1-0 Atlético Nacional lá, então. Jogo de volta, Vitor Correa. 2-0, Chape. Chape é campeã. Com você, Gabriel, por favor. Jogo de ida lá na Colômbia. 1-1. Na volta? 1-0, Chape. Oh. E Chape é com esse campeão outra vez. Bicampeã da Sul-Americana. Cara bobo. Com você, João Pedro Iso. Eu acho que lá perde 2-1. Aqui vence por 1-0 e nos pênaltis... Atlético Nacional vence. Nossa. E Atlético Nacional de novo! Ele já é campeão da Libertadores da Sul-Americana! Vou soltar o furo aqui. Agora comigo como apresentador e comentarista, eu gostaria de dizer que a Chapecoense perde lá de 2-0, faz 2-0 em casa e ganha nos pênaltis. Flavião, você tem algum palpite pra essa final? Atlético Nacional campeão, segundo Flavião. Então temos já um tricampeonato da Chapecoense. Eu, Vitor e Gabriel já comandamos essa missão. Agora, voltando um pouquinho pra gente, a gente tá falando sobre o clube brasileiro. Agora, vamos falar sobre alguns palpites, futuros jogos desse final de semana. Isso, Eu queria que, por favor, Vitor começasse com a partida. Vou falar primeiro sobre o jogo do Corinthians contra o Atlético Paranaense. Vitor Correa, jogo que vale a Libertadores, quem sabe. 1-0 Corinthians, gol de Marlone. Empolgou. Gabriel. Tá, eu acredito 1-0 também, com gol de Rodriguinho, o único 10 do Brasil. Vocês estão bem confiantes? 1-0, tá um resultado elástico. Confiante é um adjetivo muito... Eu vou fazer uma democracia aqui. Vitor e Gabriel, eu pergunto pro Iso ou não? Pode perguntar. Pode, Iso, né? Resultado do jogo. Consegue assim. 1-0 pro Corinthians, dessa vez com gol de Romero. Iso, você vai torcer pra quem nesse jogo? Eu vou torcer pelo bom futebol. Pelo futebol brasileiro. Ok. Meu palpite é 0x0, Corinthians fora da Libertadores, eita, se Deus quiser. Pessimismo. Polícia do 100 clube. Cadê a polícia? Segundo jogo agora do dia aqui para nós. É. Um jogo fraco. Só Flamengo fraco. E Santos, valendo a vice-liderança e só 11 Flamengo milhões. E Santos. Quem leva esse jogo no Maracanã? João Pedro Izzo. Olé. Esse jogo vai ser bom, hein? 2x2. Gabriel. O cheirinho aumentou, acho. Aumentou? 1x0, Flamengo. Ô, louco. 1x0, Flamengo? 2x2. Então, empate aqui e 1x0, Flamengo. Então, pra ele, o Flamengo vai ser vice-campeão. Já entrega a taça de prata pro Mengão. E você, grande pra você. Gabriel. Eu acho que empata o jogo e será decidido na última rodada. Mais um jogo importante aqui, mas não o mais importante. Atlético Mineiro e São Paulo lá no Horto. Atlético Mineiro, time reserva, São Paulo apostando... São Paulo, o titular é reserva, parece. São Paulo não, Cuiva. Por favor, Orra. Gabriel, Cuiva. Destaque desse jogo aí, quem vai ser? Fala o placar pra que gente. Acho que 1x1. Gol de quem? Pode soltar. Cuiva. Cuiva, a favor e contra. Ótimo. Vitor Correa. Denis? Gol do Denis. Rogério, então vamos lá. Pra mim vai ser... 2x1 São Paulo, porque meu o Atlético, Deus. Né, deu aquela caidinha, aquela moiada, né? Contra o Grêmio. E sem técnico. Que absurdo. Bateu aquela tiriça, né? É, só que é Cueva 2 e Robinho, hein? Robinho, o Mito vai fazer Robinho. Gol. Nem vai, vem, vai jogar. Agora, João Pedro Izzo, eu quero seu palpite pro jogo do meu tricolor contra o Galo. É, isso aí. Atlético Mineiro 1, São Paulo 1. Posso dar o meu palpite? Pode. 3x0 tricolor. Oh, vamos para Deixa cima. Deixa eu falar rapidinho, só estão especulando vontade. O Vanderlei. Como técnico do Atlético. Do Atlético Mineiro com a demissão do Marcelo Oliveira? Eu acho que é melhor ficar sem técnico. Eu queria também fechar como na nosso ramo de palpites é o aqui. Eu vou falar sobre o jogo com certeza o mais esperado da rodada. Vocês não estão deixando eu falar. O jogo mais importante da rodada. Eu vou pedir Palmeiras. Que vocês pensem com calma. Vamos ver. Nesse palpite, porque pode dar o título pro Verdão. É. Há mais de 20 anos o torcedor palmeirense não sabe o que é levantar um caneco. Sem o fax. Brasileiro. Então, por favor, João Pedro Izzo, Palmeiras e Chapecoense. 2x1 Palmeiras, sofrido. O Palmeiras é campeão! Gabriel, por favor. 2x0 Palmeiras. É bicampeão! Ó, o N, Victor, acho que é mais por o favor. O que é o 11? É que é seguido já, é seguido. Como que é 11? Eu tô falando 11 porque vezes. É seguido. O Ineleve? 11 vezes. Por favor, Vitor Correa. 3x0 para o baile, Palmeiras. De quem? Ah, que susto. Que susto. Eu acredito num 2x0 pro Palmeiras... pro maior verde do Brasil, só tem ele, a Chapecoense. Então, isso tirou o Curitiba da reta, hein? Não, Curitiba já tá eliminado. E o Guarani? Goiás? E o Guarani? Goiás é Série B, eu não converso. Eu queria falar sobre uma nova pauta aqui. Eu queria que vocês conversassem um pouco. Ué, mudou? Parou os palpites? Então, é que os palpites dos jogos já foram os mais... Ah, nossa, ele tirou o resto. Dos fala quatro, rapidamente. O resto é importante. Você quer apostar em Santa Cruz e Grêmio? Quero. Que jogo? Por favor. 0x0. Eu não quero mais saber. Eu quero agora na parte de baixo da tabela. O Vitória, jogos do Vitória e do Internacional. Boa. Coritiba e Vitória. Coritiba. Ah, esse jogo vai ser legal. 2x1. Pra Vitória, quem? Marinho. Gabriel. Marinho rebaixa o Inter. 2x0, Marinho. Marinho 1-0. Quem ganha, Marinho ou Vitória? Marinho. Marinho, né? Eu concordo com vocês. Mas vocês acham que o Internacional perde do Cruzeiro no Beira-Rio? Acho que vai ganhar. Vai ganhar? Vai ganhar. Você, 1x0 sofrido. Empata. Também concordo com o Gabriel, 1x1. Eu já falo aqui que vai ganhar também uma surra, 2x0 Cruzeiro, e vai ser rebaixado em casa. Um abraço, Renata Fan. Tomara, hein? Eu gostaria Renata só... Renata Fan vai chorar, hein? Flavião, você acha que o Inter vai cair? Sim, por favor. Caiu. O Flavião disse que já caiu, então eu vou soltar aqui que já caiu no e meu Twitter E o time do Flavião oficial. Perdeu duas vezes. O Inter foi eliminado. Mas tudo bem. Foi eliminado na Copa que do Brasil faz. Também. É isso, né? Verdade. É isso que importa. E acabou com as pretensões do Santos na Copa do Brasil. Bom, então vocês acham que o Inter cai já nessa rodada? Ou você acha que ele cai na última? Tem que ter um drama mais, tem, né? É. Apesar de que última, eu né? gostaria... Que caísse eu falo logo. Mesmo, caísse logo, mas, também, mas vai lógico. Ter. Não pode acabar não, vai assim, ter draminha, né? Como vai assim? Uma última filme, rodada sem, Inter... sem emoção? Não por dá, favor, né? Tem que cair. Né? Não é brasileirão sem emoção na última rodada. Ah, não é brasileirão. Assim. Agora eu queria também puxar de vocês rapidinho um retrospecto desse campeonato brasileiro, dos times já classificados para Libertadores e dos já rebaixados. Vamos olhar pra eu trás. Quero saber se vocês concordam ou se vocês... Discordam. O que vocês acharam rapidinho do rebaixamento Figueirense, Santa Cruz, América Mineiro? Alguém discorda? Alguém merecido. Acha que seria time não, pior? Merecidos. Merecidos. A única coisa que não merecia era o grafite estar E o Keno também. E o Keno. Não, o Keno já tá fora. E né? O goleiro do América Mineiro é bom também. Sim. O João Ricardo. Eles podiam se transferir e o time se rebaixar, porque. Danilo da Chave. É. Agora eu queria também falar sobre o G4, que o G4 já tá fechado, não sabemos a ordem ainda dos clubes. Com Palmeiras, Santos, Flamengo e Atlético Mineiro. Vocês acham que teria alguma equipe que poderia carimbar a vaga nesse meio? Não, acho que não. Eles foram absolutos durante todo o campeonato, só que o Atlético Mineiro, eu acho até uma pena pro nosso futebol que um time com tantos bons jogadores não tenha tido mais sucesso e com várias apresentações fracas, porque é comandado por um técnico que não tem nada, nenhuma noção de tática. Sim. Por favor, Gabriel. Não, acho que realmente foram os melhores times do Brasil, merecem estar onde estão. Mas é realmente uma pena ver tantos bons jogadores no Atlético Mineiro não tendo um aproveitamento bom como um time. Alguém discorda aqui que o Atlético Mineiro tem o melhor elenco? Melhor não, elenco Brasil? Da não. América do Sul. Não, com certeza. Só no jogo contra o Grêmio, né? Que aí, pelo amor de Deus, porque... Vitor, fator... só fala pra gente dos quatro primeiros, o que você acha? Ah, tá. Fator Portaluppi. Desculpa. Não, fica à vontade. Okay, Portaluppi. A rádio é sua. Portaluppi. Não... Eu concordo com vocês. Eu só acho que o Atlético poderia estar lá, né? Poderia não segundo, estar em quarto, né? Talvez. Não, eu acho o Flamengo mais fraco. Colocado. Sim. Fala aí. Eu acho, no meu ponto de vista, que os três rebaixados mereceram, porque, né? Pífios, né? Digamos que tiveram resultados péssimos, por isso estão lá. Mas que o Marcelo Oliveira conseguiu. Ele conseguiu ter o melhor elenco da América do Sul e não ser campeão. De nada, de nada, porque a Copa do ele Brasil vai não vai perder não com o melhor reter. Elenco. Eu acredito. Ainda. Foi demitido, foi um desrespeito a demissão dele, talvez não. Nesse meio não. Termo. Foi no momento errado. Eu acho que eu manteria até o final do ano. Eu me arrisco a dizer, eu concordo com o Gabriel. Antes dele ser demitido, eu já estava pensando num possível Roger Machado disputando o jogo de volta pelo Atlético Mineiro. Nossa, lá que coisa, hein? Na Arena do Grêmio. Não vai. Então o mundo vira, né? Roger vai pro Fluminense. O mundo vira? O mundo vira, cara. O mundo vira, dá voltas. Dá voltas. Eu tô cravando. Já se viu, né? Então acho que é algo que pode acontecer. Se o Atlético Mineiro for atrás do Roger Machado, que tá desempregado, sim. Pode ser contratado. Não só ele, né? Tem mais, tem o Mas Abel. Ele eu acho que é o melhor, né? Abelão. É, tem o Levir, tá, né? Mas o Levir culpa saiu de lá. Como vocês estão esquecendo do nosso Pofechou? Projeto Libertadores. Do Joel, mas Joel tá lá bem... É o Joel Santana, speak English. Não, right, não, the peço. Left, in the middle. Ele ia trazer muitos conceitos. Vocês estão muito abusados. O inglês novo. O inglês dele é perfeito. É inglês novo. Vocês estão muito abusados, falando diversas línguas. Hoje tivemos japonês, chinês, inglês. Mandarim. Tudo mandarim. Que podemos nós falamos existir. A sua língua. Chegou a nossa hora, querido ouvinte. Que eu triste. Gostaria de agradecer. Ah, tá brincando. Como assim? Eu gostaria de não agradecer. Não deu tempo pra falar. Primeiro, mais. Primeiro eu gostaria que o João Pedro se despedisse da rádio. Olha. Nossa, e por favor, forte. Fale o seu time com muito orgulho. É, o meu time é o Coringão, não tem jeito. E todo mundo vai falar aqui, mas antes disso eu gostaria de agradecer com muito amor, muita saudade que eu vou sentir aqui. Não, eu vou falar devagar mesmo. Agradeço aqui a bancada primeiramente, ao Flavião, que é esse monstro, melhor sonoplasta disparado do Mackenzie. Se cortar, carros serão queimados. Ó, e foi um prazer imenso, eu descobri minha paixão pela rádio, eu não sabia disso. E eu realmente descobri que é uma coisa que eu gosto mesmo. Então agradeço aqui, boa noite a todos, até a próxima, se Deus quiser. Eu tô a cumprimentar ali, ó. Okay, por favor. Quem deixou o apresentador no vácuo. É nóis, apresentador. Gabriel, por favor. Boa noite aí aos ouvintes, boa noite bancada. Boa noite, Dali, parabéns aí pela estreia como apresentador. Parabéns, primeiro e último. Mas é isso aí, valeu gente pelo programa, semana que vem tamo de volta. É, bom, vocês estão, né? Sim. Boa Victor noite, público. Correia. Boa noite a todos. Boa noite, Iso, pela última vez. E boa noite, Dali, pela sua magnífica apresentação. Obrigado, pela Victor. Primeira vez, foi ótimo. E Flavião, mito, abraço. Só vou, o João Iso só quer completar rapidinho. Só para contextualizar o nosso ouvinte, na semana que vem, né, aqui a família antiga da arquibancada não estará mais presente. Já está se despedindo hoje. Exatamente, nosso, todo mundo aqui vamos está trabalhar. Nesse ciclo. Desse nosso... Então, posso, João Pedro Iso? E agora, quem vai tomar conta do nosso lugar são aqui... Vitor, Andrei, Gabriel, ótimos Bruno. Ótimos meninos, eu gostaria de agradecer. A que bancada você vai estar em bons nomes. Licença? Vai, eu te adoro, João. Eu gostaria de agradecer por esse semestre de muito aprendizado. Muito obrigado, Flavião, você esteve conosco durante todo esse semestre. Estará ainda mais com os novos meninos, novos talentos. São ótimos. Talentos. Gostaria de agradecer ao João Luiz, que esteve comigo aqui, Gabriel, Vitor Correia, a minha família que me apoia, Guilherme, que me deu essa oportunidade. Verdade. De Betão, a me apresentar, Betão, que me deu a oportunidade de estar tá aqui. Me devendo meu cheiro, pode deixar eu terminar? Grande Betão. De me apresentar nesse último momento da nossa era na rádio. Então eu gostaria de agradecer a todos, obrigado ouvinte, obrigado Flavião novamente, você é um monstro, desculpa, você é um monstro. E o decreto? Monstro. Falta mito. Decreto. Mito. Paz pra todos. Vamos falta ter que falar decreto. Sexta-feira. Meu filho, você vai falar? Hoje é dia de maldade. Hoje é dia de maldade, galera, eu não vou. Vou pancadão ficar em casa. É. Vamos que vamos, obrigado. Netflix. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Rádio Mackenzie.